Mundo Otaku, Mundo Gamer, o Mundo Geek. Acesse www.otacast.com.br. E começa agora o Otacast, o seu podcast sobre animes, mangás e games. Se você busca os melhores animes da temporada, acesse agora mesmo Kishin Animes, www.kishinanimes.com. Otacast é um oferecimento de Akatsuki Anime. Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast! Oi, eu sou o líder e a nostalgia vai bater aqui hoje. Oi, eu sou o Bueno Verde e let's play music, DJ! I've been away for too long. É isso aí, otakus e gamers! Hoje vamos falar novamente aqui sobre as músicas, aquela trilha que marca, aquela música que você não esquece, que você não cansa de ouvir. E principalmente no programa de hoje, aquela música marcante de um game determinado que você gosta, que você jogou e que você joga novamente muitas vezes por causa daquela música marcante, não é isso, Líder Sama? Sim! Então, o tema do Otacast de hoje são aquelas músicas marcantes. Marcantes nos games, então bora lá para o programa de hoje. Então, para começar a falar dos jogos, dos games, aqueles com as músicas marcantes, nós não podemos deixar de fora aquele encanador, aquele barrigudinho carismático da Nintendo, que desde os primórdios, desde as suas primeiras aparições, ele traz músicas marcantes. Não é isso mesmo, Bueno Verde? É isso aí, cara. A gente tá falando justamente de quem? Do nosso querido encanador, médico do, sei lá, e corredor tudo. De kart. É, o cara que faz tudo da Nintendo, o Sr. Mario. Mario, it's me, Mario. É, a gente tava falando assim, claro, a trilha sonora de Mario, a mais conhecida é aquela Adventure lá. Thank you. só pra quem não sabe, a trilha sonora de Mario, ela foi feita pelo Koji Kondo. Ele que foi um dos compositores e criadores da trilha sonora, não só de Mario, tá? Mas também de Star Fox e Zelda. Ele que criou, assim, várias, assim, dessas, desde os primeiros, assim, e ajudou até, inclusive, vários, como o Super Mario World. É que a gente tá falando especificamente dos primeiros, do primeiro Mario, que é aquela música que ficou mais marcada, que é justamente pra gente puxar mais essa questão do cast. Daí, ele mesmo, o próprio Koji Kondo, ele fez muitas trilhas sonoras da Nintendo, tá? Aí, você pode aí colocar aí. Os Zeldas também, o A Link to the Past, que a gente vai falar daqui a pouco, o Yoshi Island, o Super Mario 64, e aí vai, tá? Ele criou várias dessas trilhas, inclusive, pra quem já foi já no Video Games Live, tem um videozinho dele falando do Mario e tal, não sei o que lá, o que, papapá. E é uma trilha clássica, né, cara? Todo mundo conhece, a minha mãe conhece a musiquinha do Mario. É a típica trilha que você... às vezes, sem querer, querendo, você tá lá cantarolando. Ah, ela ficou tão marcante assim que vira e mexe você escuta em celular do pessoal na rua aí tocando a música do Mario. Sim, exatamente. E, querendo ou não, pode ser simples, pode ser uma trilha não tão complexa, não estamos dizendo que é uma trilha ruim ou uma trilha simplória, é ao contrário, é a simplicidade de uma trilha que às vezes ela torna ela marcante, porque ela tende a ser simples, então é algo que você pode reproduzir, não precisa de uma orquestra inteira para conseguir tocá-la, e ela é simples e é marcante, que é a característica da época lá dos 8 bits e tudo mais, que eles tinham espaço limitado para colocar sons no cartucho, e eles tinham que fazer aquela música curta, né, duração de alguns segundos, e repetir, ficar no looping lá durante aquela fase, durante muitas vezes até o jogo inteiro ficava a mesma música, a trilha assim de fundo repetindo, e é muito bacana. E outra coisa que a gente tem que também ressaltar, eu não sei se esse é o cast para nós nos aprofundarmos, mas lembrando aqui a galera, os ouvintes, que Mario, a série Mario, ela tem várias músicas marcantes, ela por si só é um jogo marcante, então acho que vale a gente ressaltar isso também, que às vezes tem muitos jogos aí da série Mario, alguns não tão muito antigos, né, que vale a pena às vezes a galera falar, eu tenho um amigo que tem um Nintendo aqui Cube e eu quero jogar um Wii mesmo, jogar um Mario Galaxy, não sei o que, jogar Mario World Super Nintendo, tem vários jogos que você pode conferir e vale a pena, então fica essa breve dica pra vocês aí, galera. É uma curiosidade que pouca gente sabe, mas um dos temas do Super Mario Bros. 3 foi aparecer em The Legend of Zelda Ocarina of Time. Por enquanto, tem um tema do mundo 3 que aparece numa caverna, só que tá remixado. Se você for procurando por aí, eu acho que os clássicos, os mais antigos, são os melhores, não desmerecendo os atuais. Porque eu cheguei a jogar um pouco do Sunshine, né, do GameCube. O GameCube também já pode ser considerado um clássico, talvez. Mas, pra mim, da época do 64, do Super Mario 64 pra trás, pra mim é onde estão os temas marcantes do Super Mario. Um outro jogo que também não podia ficar de fora, ele precisa constar na nossa lista de jogos com temas marcantes, nós temos aqui o rival, aquele que é rapidinho, que ele é o Raio Azul, não é mesmo, Líder Samar? É, Nando, eu discordo de você, eles já foram rivais, mas hoje em dia eles não são rivais. Eles estão vizinhos, né? Hoje em dia eles são vizinhos de condomínio, né? Eles até jogam tênis junto, olha só que coisa, não? Oh. São, né, é aquela coisa, né? na infância, né? Eles eram rivais, assim, né? Na escolinha, né? Ficavam brigando, aquela coisa toda. Aí depois que vai, fica velho, se casa, tem filhos, é fodido na vida. Aí o cara, né? Pô, amigo de infância, pô, cara, só você que eu conheço daquela época, né? Puta, é verdade, cara. Eu não conheço mais ninguém, cara. Não tenho mais amizade com ninguém, eu só tenho amizade com você. Pô, então é isso aí. Vamos jogar um tênisinho junto, vamos participar de uma Olimpíada, é, né? Exato. Vamos até pra um jogo voltar, de luta. É. Né? Por que não? A melhor definição de Sonic e Mario é isso, cara. Só que isso, o Mario, né, é o primo rico e o Sonic é o primo pobre, né? Pode crer. O primo falido. É, o primo falido que agora só vende só o jogo pros outros agora. Nossa, pode crer. Então vamos aqui deixar de delongas e vamos apresentar um outro tema marcante aqui no mundo dos videogames, que é a música de Sonic the Hedgehog. Especificamente falando sobre a Green Hill Zone, que é a música clássica do Sonic, né? Sim, eu ouso dizer aqui pra vocês, ouso dizer que garanto que no começo muitos de nós aqui, eu sou um desses, escutou essa música muito, porque vivia morrendo na primeira fase. Não, eu não, cara. Não. Era bom nisso. Tá bom. Eu era o único noob. É, droga. Só assim, eu escutava muito porque eu tive a infelicidade de esse ser o único Sonic que eu não tive da era do Mega Drive. Então, a trilha sonora do Sonic 1, tá? Não só do Sonic 1, Sonic 2 também. Ele foi feito por Masato Nakamura, tá? Ele que fez essa trilha aí, a mais conhecida, e uma das trilhas que eu acho mais legal, que é a trilha do Robotnik do Sonic 1, do Robotnik ou do Eggman, aí você que prefere. É, não só do Sonic 1, mas ele fez do Sonic 2 e também do Sonic 3 e Knuckles. Olha, tá? Ele fez dos primeiros Sonics, que são, na minha singela opinião, dos melhores Sonics. Cara, mas não. Temas de Sonic, acho que Green Hill Zone, o tema do Dr. Robotnik, a batalha, né? Música clássica. É. Cara, muito bom. Eu sou suspeito também de falar, porque é o seguinte, eu gosto. Bem, além, eu gosto muito de Sonic. As trilhas sonoras de Sonic eu acho, olha, incríveis. Todas, acho que até as atuais mesmo. É uma coisa que eu devo confessar a vocês, mas eu uso trilhas sonoras de Sonic pra fazer caminhadas e corridas. Olha lá. E detalhe, se eu não posso escutar música de Sonic enquanto eu dirijo. Porque se eu escuto, dá vontade de correr mais. E isso quer dizer que eu posso levar uma multa. Exatamente. Ou você pode partir igual o Sonic, né? Só que você vai pro céu. Você não tem vida nem continua. E a sua carteira de motorista não permite que você tome mais multas, correto? Não, agora já permite, cara. Já permite. Caducou os pontos. Pro ouvinte que não lembra, eu tinha 19 pontos na minha carteira, tá? Agora só tenho só 7. De uma multa só. Eu levei uma multa de 7 pontos. E se não fosse ela, ia ficar zerada. Tá vendo, galerinha? Não pense em fazer da sua vida o mundo dos videogames. Olha o exemplo. Eu não esqueço da vez que o Bueno, antes de gravar o cast, falou: alguém não tem uma carteira aí pra distribuir uns pontos, não? Ai, caramba, que ponto chegamos? Esse é o país da Copa, galera. Assim, só... E aí fica a minha reclamação. Felipão, você é um viado, não convocou o Aleixo. Porra, Aleixo muito melhor que Pelé, cara. Mas agora vamos voltar a falar um pouco do Sonic, né? Sim. É, assim, vale lembrar que o Sonic Generator, que saiu, foi, acho que foi o último... É Generation, desculpa. Foi o último Sonic que saiu, né? É, e... não foi o último Sonic, não. Teve um Sonic aí pro Wii aí, já que já saiu. Ah, saiu? Saiu. Mas o Sonic Generation é um ótimo exemplo do questão das músicas do Sonic, assim. É isso que eu falo. Porque eles remasterizaram não, né? Refizeram as músicas. Inclusive, infelizmente, né? O compositor é outro. Mas, tudo bem, o compositor só de algumas músicas. Que nem, por exemplo, da própria Green Hill Zone, o compositor Naofumi Hataia. É, foi outra pessoa que fez, mas tudo bem, porque o que acontece? É um tema um pouco diferente, né? Eles fizeram, além de uma remasterizada, eles fizeram várias modificações e ficou muito boa. É, junto com o Jun Senoue, ele também, junto com o Naofumi, eles fizeram várias trilhas do Sonic Generations. Por exemplo, como a Chemical Plant, a Sky Sanctuary, que eram clássicos no caso dos antigos Sonics, e ficou muito boa, sinceramente. Esse jogo do Sonic Generations, inclusive, dá vontade muito de jogar, de você realmente ser rápido, porque as músicas, elas te incentivam muito, pelo menos isso eu falo do meu sentimento com esse jogo. Então essa música pra mim é um clássico sem pestanejar. É muito legal porque a parte do Sonic, né, que é um jogo aí que a grande maioria no mínimo conhece, sabe? Pelo menos, eu sei quem é o Sonic porque mostrou ele durante alguns segundos ali no Daytona Hall. Eu sei quem é o Sonic, né? Exatamente. Todo mundo sabe quem é o Sonic, jogou alguma coisa. Não importa a idade, a pessoa conhece o Sonic. E é um outro exemplo de vários temas legais, muitos temas assim. Green Hill Zone é um tema que, pra mim, assim, eu até falei anteriormente, que tipo, eu morria direto, eu ficava escutando, tipo, sei lá, duas, três vezes até conseguir passar, quando eu ganhei o Mega Drive. Meu, é um clássico, cara. Literalmente fez parte da minha infância. Até hoje, assim, às vezes eu vejo uma matéria, uma reportagem, escuto a música, você se emociona, você volta a ser criança, aquela criança ranhenta, criança babona lá, que ficava fazendo birra pra poder ganhar, tipo, R$5 e poder alugar duas fitas no final de semana. É foda. E aqui, só pra encerrarmos aqui a música clássica aí, todos os comentários adjuntos aqui do nosso querido Porco-Espinho, Ouriço, Pelado, né? Corre Pelado, Azul pelas florestas e ruas e tudo mais. Não, agora ele não corre pelado, agora ele corre com um cachecol. Ó, olha, nossa, né? E um copo de Starbucks e um óculos de coisa preto lá, óculos tipo com armação grossa preta. O Sonic agora é hipster e chupa essa. Ele corre, olha a cena. Ele corre e, tipo, do nada, assim, ele tá correndo, começa a tocar um celular, manja, ele pega o iPhone dele e começa a falar no WhatsApp. Isso aí, agora é Sonic. Fiquem com essa. Bora pro próximo game, Marcos. Tem que ser do caralho. Olha o processo. Outro game que possui, sim, não só uma, mas várias outras trilhas marcantes, é um robozinho baixotinho que veio lá desde os primórdios do Nintendinho, que infelizmente está fazendo uma grande falta para nós aqui hoje, que é nada mais nada menos que Mega Man, o Mega Homem. É isso aí. Vamos especificar que a gente tá falando do Mega Man 2, a abertura do Mega Man 2, porque é o seguinte, cara, essa abertura é muito clássica pro Nintendinho e ela perdura até hoje, né, cara, essa abertura. Sim, é uma abertura clássica, muito clássica, que está tocando agora pra vocês. Falando do Mega Man, cara, assim, o Mega Man 2 não foi o que eu mais joguei. Realmente, eu lembro da abertura, realmente é muito boa. Mas, assim, o que vale falar do Mega Man, cara, é que o Mega Man, ele trabalha, acho que, numa base de gráfico, né? Porque, vê se a minha teoria não tem coerência. Quando você jogava de Nintendinho, era aquele bonequinho feio, estranho pra caramba, certo? Certo. Quando chegou no 8, mais ou menos, 7, 8, ele ficou maior com os gráficos muito loucos. Sim, sim. Quando chegou no X4, pra mim foi onde acho que foi o top, assim, o auge, né? Tal. Aí ele foi pro 9. Ele caiu. Voltou pro bonequinho, então, cara. Não, mas peraí. Vamos ser justos. Uma coisa, outra coisa. Tem que lembrar que a série Mega Man ele segue uma linha e a série Rockman segue outra. Não, sim, mas o que eu tô falando é o seguinte, mas assim, ó. O Mega Man 8. Ele já tava com um gráfico muito bom. Aí chegou no 9 e ele voltou pro gráfico bonequinho. É porque o que acontece, Mega Man tem que ser aquele bonequinho que é um Mega Man mais, tipo, entre aspas, vamos colocar assim, fofinho, que é o mais menininho, que é o mais baixinho, aquela coisa toda. O X não, o X é aquela coisa tipo, ah, I'm a motherfucker, não sei o que, entendeu? Tipo Samuel Jackson, entendeu? Por quê? Porque o X ele é tipo porradeiro, entendeu? Aí tem aquela coisa toda do Mega Man também, que por exemplo, o Bass também lá, que também é daquele jeito, o Proto Man também, se você for ver, vai, o Proto Man da série X é o Zero, entendeu? E o Zero não, o Zero já tem todo aquele esquema tipo mais, tipo, o cabelão, espada. Exatamente. High-tech com aquela espada, etc. Cara, mas eu vou te falar, eu prefiro muito mais a série X, tá? Eu joguei muito mais a série X do que a Mega Man. Eu comecei pelo Mega Man X primeiro, tal, fui pro Mega Man X2, pulei o 3, fui pro 4, 5, 6, o 7 e tchau, esquece. Aí joguei o 2, o 3... O 8, 9 e... Cara, e eu joguei o jogo mais impossível da minha vida, que foi o Mega Man vs Street Fighter, cara. Aquele jogo... Nossa, foi muito bom, muito bom. Meu, aquele jogo é impossível, puta que pariu. Então, cara, e assim, impressionante de Mega Man, eu acho tanto do 2 e o 3 do Mega Man sensacionais. Inclusive, vale aí uma referência aí ao prefeito Vivaco lá da cidade gamer. Ele ama essa música, tá? É isso tocando e é ele na divina luz, assim, sabe? Digimens. Ele ama exatamente essa música. Eu acho a música de abertura do 2 e do 3 sensacionais. As músicas do X eu acho ótimas. Sabe, aqueles temas, tipo, que quando aparece o chefe. Acho que essa a tema de quando aparece o chefe a primeira vez quando você entra a fase, acho que de todos é muito bom. Tem músicas clássicas do X, que nem, por exemplo, que é do Armored Armadillo. Nossa, essa é animal. É, e do Storm Eagle também é muito boa. Sim. Cara, pra mim, o tema mais marcante da série X é o tema quando você vai lutar contra o Colonel, cara. Nossa, o Colonel, ele é um inimigo marcante, ótimo, né? Ótimo mesmo. Mas esse não é o cast que vamos falar sobre inimigos marcantes. É isso aí. Só complementando também, o compositor do Mega Man 2 é o Takashi Tateishi. Ele que fez a trilha sonora do 2 e do 3 também, tá? No caso da série X, são outros compositores, esse tipo de coisa. É, e você que curte bastante as trilhas sonoras de Mega Man, fica aí a dica do projeto que eles estão relançando as músicas de Mega Man, no caso é um projeto independente, que essas músicas elas estão feitas por outros compositores, outros artistas, né, outros músicos. Inclusive tem o Metal Man, que é o meu favorito, ele tem a música da fase toda do Pinguim no Mega Man X, junto com a música do chefe, ela em versão metal, eu acho muito foda. Segue o link aí no post desse projeto, que é sensacional. Olha, excelente dica pra vocês. Sempre que um projeto desse está tipo, sendo desenvolvido, o pessoal precisa de apoio, às vezes, quiçá, às vezes não é nem apoio financeiro exatamente, se ajudando a divulgar. E conseguindo alguém, né, para poder financiar o projeto é uma dica válida. Então, bora ajudar meus filhos, conheçam aí esse belo projeto. E agora vamos falar de um jogo, uma franquia clássica dos jogos de luta, que sim, ele é uma exceção hoje, que nós vamos falar não da parte do jogo em si, vamos falar do filme clássico. Vocês podem xingar, falar que é ruim, isso, aquilo, mas é um filme foda pra caralho, que é Mortal Kombat! Um pouquinho, porque agora vem a pergunta que todo mundo vai fazer: se a gente tá fazendo um cast sobre temas de games, por que que a gente vai escolher justamente o tema do filme? É simples, o tema do filme, ele praticamente ele só usa as músicas que toca no jogo para poder fazer esse tema do filme, porque até a vozinha, né, que ele fala, né, do tipo Liu Kang, sim, Johnny Cage lá, tal, tudo é a música, tipo, é quando o narrador do jogo fala, tipo, Liu Kang wins. Então, mano, narrador, ó, eu vou explodir a cabeça de um monte de gente agora. Narrador, sabe quem que fala isso? É o Shao Kahn. Exatamente. É, tem até, por exemplo, quando o Shao Kahn ganha, ele fala, I win. Exatamente. Olha aí, a cabeça de todo mundo explodindo agora. Ele fala, I win. I win. Mortal Kombat, o filme, que é lá de 1900 bolinha, tem a cena mais marcante de todas. Eu vou caçar aqui no, na internet essa cena, que é quando o Goro, da forma que vocês quiserem pronunciar aí, ele pega o óculos do Johnny Cage e esmagalha assim, quebra assim dele. Esse óculos custou $500. Puta panaca. Que panaca! Tem que ter o panaca no final. Panaca! Olha as ofensas, panaca! É, hoje em dia já teria muitos xingamentos melhores. Não, até a mãe do Goro teria ofendido, mas tudo caso. Senhora Goro. Fazer o quê? É a realidade, cara. Nossa, olha a brisa. A senhora Goro sentada na cadeira de balanço tricotando dois suéteres ao mesmo tempo. Mono. Aí. Mas assim, é o que vale lembrar que assim, eu não me recordo de tantas músicas marcantes no jogo do Mortal Kombat em si. Em qualquer um deles. Eu lembro de alguns temas que eu gostava muito, mas eles são todos do Mortal Kombat 1. O que vai assim, pra mim, na minha opinião, o Mortal Kombat mais trabalhado, mais bem trabalhado, assim, dos antigos, lógico que foi o primeiro pra mim. Que, assim, são personagens, assim, pra mim não são, são, os movimentos são gravados a partir de seres humanos, né, fazendo, não foi nada computação gráfica tirando o Goro. É, pra mim eu achei assim, mais realista, assim, realista entre aspas, né? Vamos falar que é realista porque nada lá é real, né? Mas assim, com os personagens mais reais, pronto, achei a palavra correta. E é muito bacana, cara. Cê, vou também caçar aqui na nossa querida internet os vídeos da galera fazendo a captura de movimento, o chroma key lá, fundo verde lá, e o pessoal, tipo, fazendo o movimento de fatality, fazendo lá as poses de vitória. Tem uma entrevista que, se eu não me engano, foi a que fez a captura do movimento, né, do corpo lá da mulher que fez a Sonya Blade. Sonya. Exato. E tem muito, muito material assim, bacana dos bastidores do Mortal Kombat 1. E, cara, vale a pena, assim, a nível de conhecimento geral da origem de uma série que muitos gostam e adoram, que é Mortal Kombat. E eu vou achar esses links aqui, esses vídeos, colocarei todos na postagem para vocês. Quem fez a composição dessa música foi o Yuta Saints. Ele está na trilha do Mortal Kombat, e no Mortal Kombat, no Aniquilação, né, você tem a modificação dessa música utilizando os personagens do Mortal Kombat, do Ultimate Mortal Kombat 3, porque aí vai, tipo, Kitana, Reptile, Motaro, sei lá, e outras coisas aí mais que entrou os outros personagens. E o que acontece, ficou uma música muito clássica, porque... praticamente... Ah, e detalhe, eu já escutei essa música embalada, tá, gente? Só deixar aqui registrado. Nossa. Olha isso. Por quê? Porque aquela coisa... Mortal Kombat! Tipo, meu, todo mundo vai lembrar de Mortal Kombat, porque a música fica gritando, tipo, Mortal Kombat! Direto. Exatamente. É uma música marcante, cara. É algo dançante e, ao mesmo tempo, foda que você te empolga, assim... Era praticamente na época da escola, assim, tinha, acho que o Bueno, o líder, eles vão lembrar, quando você era criança, tinha a famosa, como que é? A brincadeira de lutinha. Você chegava, hoje eu sou o Ryu, vamos brincar de lutinha. Nossa. Daí você ficava brincando lá, reproduzindo os movimentos, e na época do Mortal Kombat, do filme, claro... que eu e meus amigos, a gente brincava de Mortal Kombat e ficava lá, Mortal Kombat! Daí, pam, pam, pam, vai lá, vai lá! Psh, psh, psh. Daí falava o lendário, Get Over Here! Não sei o quê. A gente falava qualquer coisa menos Get Over Here, né? É, exatamente. Ficava lá zoando, puta. Clássico, meu Deus pra do céu. Pra mim era Hop City, não Toast. Exatamente, era qualquer coisa. Era tipo, What's Hop City? Eu falava, qualquer coisa, cara. Ó, coloque nos comentários o que vocês entendiam na época, se vocês brincavam de lutinha, se vocês ficavam cantando a música tema de Mortal Kombat do filme. ainda continuando aqui nos jogos de porrada, jogos porradeiros, maneiros, jogos de luta. Vamos falar aqui da outra série, né, de jogos de luta, muito marcante, desde os primórdios aqui dos videogames, que é nada mais nada menos que Street Fighter. Tema marcante, um tema clássico, que esse aí garanto que metade dos ouvintes vão criticar, a outra metade vai falar que é foda pra caralho, e o Basquens ele vai ficar indiferente porque ele não vai ouvir. Então, bora lá falar aqui o tema clássico. Temos dois temas clássicos, né? Que é o tema do Ken. Ken não, Ken, né? Ken Masters, enfim. Ken? Né? De quem, cara? Do quem? Quem que aceita? Do quem? Quem? Quem? O quem? Quem, cacete? Fala aí quem que é. O quem? Piada eterna. Nossa senhora. É, piada de eterna, né? E o outro tema clássico, clássico também, que não pode ficar de fora, que é o tema do Guile, tema do Guile, tema do Gile, sei lá como você... Do Sonic Boom, do Alex Fu. Exatamente, Fu. Alex Fu. Meu Deus, Alex Fu. Exatamente. Verdade, né? Quem achava que o golpe chamava Sonic Boom, mas ele não falava isso, cara. Era Alex Fu. Até hoje, pra mim, se eu jogo a versão do Street Fighter 2, eu escuto nitidamente, pra mim, Alex Fu. É isso, cara. Pra mim vai ser sempre Alex Fu. E o lendário, né, quando você ia jogava ou na casa dos amigos, mas era mais na época do fliperama. Tipo, ah, os caras, dá o Alec Fu aí, não sei o que, não sei o que. Dá o facão do Guile. Facão. Nossa, do Guile, muito louco. Facão. Aquilo é merda. Nossa. Ou pegar o Sagat e falar, dá o Tiger Robocop, hein. Tiger Robocop. Ah, só pra deixar registrado. Quem fez trilha sonora do Street Fighter 2, tá? Que é o que a gente tá comentando, porque Street Fighter 1, a trilha sonora era ridícula, né? É o Takashi Tateishi, ele que fez a trilha do Street Fighter 2, tá? E das suas continuações aí, Street Fighter, não das suas continuações do Street Fighter 3, 4 e em diante. Mas eu tô falando do Street Fighter tipo 2, 2 Turbo, Super, Ultra, e aí vai, continua aí nessa linha aí de raciocínio. E, é claro, tem outros temas marcantes, que nem, por exemplo, do Ryu, é um tema marcante, até mesmo, eu acho, o da Chun-Li também, que era legalzinho, que era... Sim. Tipo, gente, se você não falar que o tema do Bison é marcante, o Tony não vai editar esse cast, hein? É, o Tony dá um Psycho Crusher na gente, né, velho? Não, mas exato. O tema do Bison era clássico, cara, ele jogava onipotente com aquela capa na frente, jogava a capa pra trás... Puta, ele jogando a capa, cara. Pra mim, ó, não. Agora, isso aí eu sei que não condiz com o tema de hoje, mas eu tenho que falar. Eu duvido, com certeza, algum ouvinte perdido aqui no Otacast já imaginou isso. Ele tirava a capa e fazia, tipo, um sinal, assim, que, tipo, que vai derrotar a pessoa. Ele fazia, tipo, um sinal, assim, um joinha, né? Eu jurava que isso aí, pra mim, era ele pedindo carona, cara. Jurava, minha mãe. Nossa, ele pedindo carona, cara. Que viagem. Ele tá pedindo carona, cara. Ele quer ir embora. Não, mas ele fazia esse dedinho pra baixo numa das poses de vitória dele. É, tipo, ele pegava. Eu falava, caralho, ele tá pedindo carona. Que joinha, né, torto esse, mano. Bora. Qual a curiosidade, né? Que os dois temas que a gente escolheu são de dois personagens que são dos Estados Unidos. Então, olha, o Obama que tá ouvindo o nosso cast vai dar um joinha pra nós, cara. É, exatamente, ele vai dar like. É. Deixa eu dar um cutuque aqui em cima aqui com a vassoura, peraí. Pra ser bem sincero, assim, não sendo puxa-saco nem pra um nem pra outro, eu sempre gostei mais do tema do Gaio. Eu achava que era um tema muito foda, assim, do Gaio. Ah, eu só jogava de Ken, cara, não tem como. Pra quem joga via emulador, né, porque hoje em dia fliperama é uma coisa lendária, né. Tem eu uso o Incawax pra jogar. Tem um... Quando você começa a jogar Street Fighter, se você apertar o botão demais aqui, né, nos atalhos no teclado de números, você pode ir alterando as músicas do jogo. Caraca. Então eu só colocava a música do Ken. Eu ficava jogando o jogo inteiro com a música do Ken, velho. Isso só que é a coisa, isso, gente. Só que a coisa ruim é que é o seguinte, sempre que vai mudar de personagem, por exemplo, ele vai lá, vai pra China, depois sai do Ken, vai lá pra enfrentar a Chun-Li, voltava o tema da Chun-Li, você tinha que apertar o menos e o mais, aí voltava pro tema do Ken. Meu Deus, ó, cara, o tema do Ken é muito foda, velho. Eu lembro que tinha uma época que minha mãe ficava puta da vida porque eu punha o som no talo quando eu ia enfrentar o Ken, velho. Até descobrir esse macete. Caraca, mano, mas isso aí é, meu... Eu lembro que o líder sempre... Olha lá, olha o tema. Eu lembro que nos primórdios da internet, banda larga, quando... Foi logo assim, depois que o líder Samar, ele mudou pra escola onde eu estudava, daí eu comecei a ir pra casa dele e tal, ele... Ah, olha o tema da hora aqui. Ele baixou o tema, ele ficava colocando lá no som, no talo, mano. Eu falava, meu Deus! Gente, isso começou... chama-se vício. Não é legal. Não é legal. Sim, cara. Não é não, cara. O tema é muito legal, velho. Ah, não, mas assim, você tá falando. Se você quer saber mais histórias, volte pro Sensei, a Saga das Garças, que eu conto um pouco da história do Shido, que a gente brisou muito no colégio. Vale uma ressaltada porque foi muito engraçado, dando. Chorava de dar risada depois que eu falei que ia fazer um TCC sobre isso. Cara, eu choro até hoje. Até hoje. Puta que pariu, o negócio é, sabe, é sensacional, link está na postagem, acessem aí otacast.com.br e acessem a postagem e confiram todos os links, referências, vídeos e tudo mais referente a esse programa. Agora falando aqui, vamos mudar um pouco o foco, mas vamos continuar falando dos bons e velhos temas de videogame, dos jogos da nossa infância, porque nós estamos aqui hoje empolgados, revivendo momentos fantabulosos da nossa querida e maluca e doida infância, que agora nós vamos falar de um jogo de corrida, um jogo, entre aspas, de carrinho, que naquela época... Tio, tô com uma fita aqui, ó. Olha que maneiro aqui. A fita é supimpa, jogo de Super Nintendo aqui, ó. É Top Gear aqui, ó. Meu, Top Gear, ele tem uma das melhores músicas de todos os tempos. Sim, a trilha sonora de Top Gear foi feita por Barry Leite. É, não é leite de leite, não. É L-E-I-T-C-H, tá? Eu que falei... Sei lá, de um jeito que talvez você entenda. Realmente é uma música clássica na parte das trilhas sonoras de games, marcante. A trilha sonora de Top Gear é legal porque é muito mais, assim, eu acho que mais piano, né? Aquela coisa. É meio louco, né? Tipo, meio frenético. Eu gostava muito da trilha sonora, assim, foi um dos poucos videogames que eu não pude ter, que foi o Super Nintendo. Então, ou eu ia no tiozinho lá, pagava dois reais pra jogar uma hora, ou eu ia num amigo que alugava, ou sei lá. Amigo que alugava? Como assim, cara? Você tinha um amigo que alugava? Alugava a fita, alugava, velho. O ele... Ah, tá, mas ele alugou. Tipo, eu pensei que ele alugava o videogame dele pra você jogar. Tipo, pô, o cara é teu amigo e ele aluga. O cara é mercenário. Cara, você me lembrou de uma história muito interessante agora. É, quando, um tempo atrás, muito tempo atrás, tinha um camarada meu que ele conseguiu um rolo, um Mega Drive. Beleza, aí falou... Quem tem o Mega Drive hoje em dia? Na época que ainda tava pra lançar o PlayStation 2. Quem tem o Mega Drive hoje em dia? Tá? Ah, tem um outro amigo nosso que tem. Beleza, vamos lá. Ô, cara, ô, beleza. Ô, seu Mega Drive tá parado, né? Tá, não jogo mais, não sei o quê. Ô, empresta umas fitas pra nós jogar lá, não sei o quê, não sei o quê. Ah, não posso. Por quê? Minha mãe guardou. Ah, então empresta lá o controle, não sei o quê. Ah, não posso. Minha mãe está lavando o videogame. Lavando o videogame. Eu não consigo completar. Lavando o videogame, cara. Eu tive que ouvir isso, velho, do maluco. Ó, você mesmo, você é ouvinte que tá escutando esse cast agora. Você lava seu videogame? Se você lava seu videogame, dá pause, vai, esquece, tchau. Você não é. Ai, caramba, eu lembrei uma muito boa agora, cara. Uma vez o ônibus tava lotado, tava o pessoal reclamando. Puta, foi épico. Assim, o motorista encostou no ponto e falou: desce, pode descer pela frente que eu não faço questão nem de cobrar, mano. Eu falo isso, cara. É, cara. Isso não vale, cara. Não vale, sabe? Tipo, pode descer pela frente, mano. Top Gear. Tanto é que o Bueno ele pode falar um pouco melhor, que ele é nosso representante aí do Otacast no Videogames Live. Conte algumas curiosidades referentes ao tema do Top Gear. Cara, Top Gear, ele tá sempre no Videogames Live, né? Isso daí não é nem novidade, né? Eu já falei daqui já o compositor já. Ele fez também a trilha sonora do Top Gear 2 também. E do Top Gear 3. Do primeiro, do 2 e do 3. E é item marcante, né, cara? Todo mundo acaba lembrando mais por causa desse ritmo frenético. Infelizmente, ele não foi um compositor assim, de muitas outras trilhas, assim, que nem outros aí que a gente vai comentar, os dois próximos aí. Mas é uma ótima trilha, acho que fica aí pra vocês escutarem aí. E, Tony, sobe o som aí da trilha de Top Gear. Esse é um jogo que também não pode faltar, eu joguei muito na minha infância, até hoje, às vezes bate aquela saudade maneira, assim, aquela dor que aperta o peito e você precisa voltar a revisitar esse jogo, que é um jogo clássico, muito bom, e eu recomendo para vocês, que é nada mais, nada menos que Zelda, o lendário Link of the Past. Link of the Past. Um link para o passado. Olha que trocadilho maroto. A trilha sonora desse Legend of Zelda, que nem até tinha comentado no Mario, também é feito pelo Koji Kondo também, tá? A abertura do Zelda, no caso, né, que é aquela música O Venturi, que é a mais conhecida, ela serviu não só para esse Link to the Past, mas também para o Ocarina of Time, entre outros, virou tipo um tema meio base. Eu não sei, eu acho que é uma característica do Koji Kondo pegar temas, né, que são meio base, assim, e utilizar em outros jogos da franquia, né? Você pode ver até mesmo do Mario e o Zelda, aconteceu a mesma coisa, tem essa mesma característica, de, digamos assim. Você tem a música base e nela você evolui a música para uma maneira um pouco diferente em outro jogo. Como eu já disse alguns instantes atrás, eu não tive o Super Nintendo, então eu terminei o jogo só no fliperama. Não, fliperama, que mentira, hein? Eu terminei só no emulador, porque infelizmente eu não tive o Super Nintendo. Eu era da Sega naquela época, eu tive muitos Sonics, né? E Zelda também tem um easter egg muito interessante que a gente só vai falar no podcast. Vou deixar vocês na saudade. Quando a gente for gravar sobre easter eggs, vocês escutem que vocês vão saber sobre o easter egg que tem nesse jogo. Aí, ó, fica mais uma dica pra vocês, vários temas, várias trilhas e tudo mais em informações para o seu dia a dia gamer é aqui também no Otacast pra vocês. Gênero e um tema que não poderia ficar de fora jamais da nossa lista de jogos com temas marcantes, que é o nosso tema hoje aqui no Otacast. E esse aqui, com certeza, quem jogou e muitos que não jogaram já ouviram, gostam, acham é aquilo, tudo que você espera de um começo de um jogo, não é isso, Bueno Verde? Você esqueceu de falar que, além de tudo isso, ele é praticamente uma vida. Exatamente, exato. De tão grandioso que é. É com muito orgulho, assim. Cara, eu tenho um negócio marcado na minha vida ad eternum pra sempre relacionado a isso, né, cara? Então, pelo amor de Deus. A gente tá falando de Final Fantasy, é claro. Mas a gente escolheu para falar desse cast a abertura de Final Fantasy VIII, a Liberty Fatale. Por quê? A gente poderia falar da música do Sephiroth, da One Winged Angel, do Final Fantasy VII. A gente podia falar do tema da Ares, do Final Fantasy VII. A gente podia falar de outro Final Fantasy, sei lá, dos 6... O tema do 9 também, a gente podia falar tanto, ai meu Deus, mas a gente escolheu o 8 por um específico motivo. O que acontece? Quem começou a jogar, independente de quem é fã, mas aí eu tô falando assim, por exemplo, você que não é fã de Final Fantasy, que não jogou até o final, você pode até conhecer as outras músicas, tal, tudo, ou não. Você pode não conhecer a música, por exemplo, do Sephiroth, do Final Fantasy VII, porque você não chegou até o fim, certo? Agora, se você só colocou o seu CDzinho lá do PlayStation 1, lá do Final Fantasy VIII, e rodou a abertura, você já viu essa música. A música, a do Liberty Fatale, a abertura do Final Fantasy VIII, é, na minha opinião, uma das aberturas mais bonitas, que eu falo abertura antes do pré-start, tá? É uma das mais bonitas que eu já vi já, acho que só perde só pra Chrono Cross, tá? Questão da imagem e da música, da empolgação, esse tipo de coisa. É claro que o compositor é o Nobuo Uematsu, como toda boa trilha de Final Fantasy é feita por ele. Esse cara, eu acho que a gente vai fazer uma tatuagem desse cara. é feita por ele, e esse cara é animal nas trilhas sonoras dele, e eu não falo isso porque ele faz trilhas de Final Fantasy, eu falo isso porque ele faz a maioria, assim, a maioria das trilhas da Square Enix, e tem vários jogos de RPG da Square, e aí vamos colocar aí menções honrosas aí, como Chrono Trigger, o próprio Chrono Cross, a série Mana, a série Final Fantasy, e tudo aí que era da Squaresoft, depois Square Enix, tal, e vamos lá, que são feitas pelo Nobuo Uematsu. Esse cara, ele é incrível em passar a questão num sentimento, numa música, e que pra mim é sensacional. Então, se eu for falar de músicas de Final Fantasy, eu tenho várias, mas pra essa específica, eu pelo menos achei interessante a gente escolher essa, porque, por causa disso, porque quem só colocou o CD já escutou essa música, e a trilha sonora é muito boa, a abertura te chama, e aí você vai e aperta o start pra poder começar a jogar. Sim, cara, essa música, eu ainda vou além do que tudo isso que o Bueno falou para convencer vocês a, no mínimo, acessarem o takeshi.com.br, verem aqui essa postagem e conferir a abertura aqui, o vídeo dessa abertura, que é magnífico. Eu vou além, eu digo o quê? Que eles fizeram, na minha opinião, uma abertura excelente, com todas as limitações gráficas de console. Eu, na minha mente aqui, na minha... pode estar enganado aqui nos meus devaneios, mas ele era uma abertura tão boa, tão fluida, que ele rodava liso, assim, no play, sabe? Você não cortava de jeito nenhum, eu não lembro nem se tinha opção de você cortar ou não, mas mesmo se tivesse, você não ia cortar, porque era uma abertura que te prendia cada segundo, cada nuances da música, que subia, assim, mostrava a parte gráfica, assim, mostrava os personagens, efeitos de batalha, tudo em uma abertura. Ele resume o senso de urgência e tudo aquilo que você vai vivenciar no jogo em uma abertura. E isso, hoje em dia, eu sinto muita falta de aberturas tão épicas quanto essa. Nando, e eu vou um pouco mais além do que você falou pra convencer o pessoal a jogar, Deus. Cara. Esse Final Fantasy, na minha opinião, tem uma das CGs mais fodas que já fizeram com Final Fantasy, que é aquela cena da Hinoa no espaço. Puta. Com aquele tema de fundo que eu já citei em alguns casts anteriores. Meu, aquela cena é sensacional, com aquele tema no fundo é muito foda. Agora, o nosso último jogo que nós vamos apresentar aqui para vocês, um tema marcante, um tema épico. O jogo, ele é fantástico, não ganhou Game do Ano por simples capricho, ele foi um jogo literalmente épico, música impecável, você escuta, você sabe da onde ela veio, e cada momento que ela toca dentro do jogo, você sabe que não é simplesmente, subiu essa música aqui, jogado. Não, ela sobe nos momentos que você, literalmente, você precisa ser o herói da aventura. nós estamos falando aqui do lendário tema de Dragonborn, o tema de Skyrim, The Elden Scrolls. Cara, vale acrescentar que o Nando encheu o saco pra me comprar esse jogo muito, mas muito. Ele só falava nesse jogo, mas cara, só tinha esse jogo na mente dele, cara. Mas não valeu a pena, cara. Valeu, cara. Eu não terminei ainda porque eu tô evoluindo meu herói. Cara, jogo épico, puta. Tá, meu, na hora que sobe essa música pela primeira vez, você fala, meu, eu sou literalmente um matador de dragões. É, uma coisa sobre essa música, pra mim, assim, foi muito interessante. No Video Games Live de 2012, foi a primeira vez que eles tocaram o Dragonborn Theme do Skyrim no Video Games Live. E, no caso, eu não sabia que eles iam tocar, né, mas tava bem, assim, no auge do Skyrim, aquela coisa, todo mundo gostando, jogando, aquela coisa toda. E eu lembro que teve, tipo, já tava já mais pro final do show, né, que aí meio que eles tocam uma música e eles param, né, não é o intervalo, eles param, tal, aí sai o maestro do palco, tal, né. Ficam só a orquestra, fica só a orquestra no palco ainda. E aí eu comecei a gritar no vídeo lá no HSBC Brasil, feito um idiota retardado, muito louco, assim, sabe? Parecia que eu tinha fumado todas. Eu tava gritando muito alto, eu tava gritando só FUS. E aí a galera do lado começou a gritar RUDA. E aí eu de novo, FUS, e a galera, RUDA, e isso foi aumentando numa proporção assim, em que, cara, imagina, ó, eu vou te falar, foi um dos momentos mais emocionantes que eu já presenciei na minha vida. Eu gritando sozinho no HSBC, nossa, eu berrava, tipo, de sair veia assim, sabe, no pescoço, eu gritava tipo, FUS, assim, não desse jeito bicha que eu tô gritando, mas... eu gritava, tipo, FUS, assim, muito alto, assim. E aí, de repente, o HSBC Brasil todo gritava, tipo, RUDA! Cara, e eu gritando, FUS, tá, tipo, direto, assim, até eles voltarem e aí começar a música. Tum, tum, tum. Nossa. Cara, eu lembro que eu falei assim, ó, fudeu. Agora fudeu. Eu não vou aguentar mais, eu não vou secar minhas lágrimas, é isso aí. Chorei, fudeu. Agora fudeu, chama o Samu. Cara, foi muito emocionante. A música do Dragonborn, ela é épica por si só, né? Ela, qual um aditivo pra ela? É só esse, ela é épica. Nada mais, nada menos. Ela só é desse jeito. Épica por si só. Ela entra justamente nos temas de batalhas, assim, de dragão, assim, tal. Ela vai te incentiva, que eu acho isso muito importante nas trilhas de jogos. Ela te incentivar a você fazer o objetivo do jogo. A Sim. você ser a força ali do herói, de você vai matar o dragão. E, sabe, de você ser o épico, você ser o Dragonborn, né? Que Exato. Você é o cara no jogo. Acho que a música passa tudo isso. A música foi feita, o compositor é o Jeremy Soule, só deixando registrado aqui. E, cara, a trilha sonora de Skyrim, ela é muito forte. Não só essa música, as outras músicas também, mas essa daí, ela tem um quê muito grande. E só um detalhe à parte aí, vale muito a pena você colocar no YouTube FUS, RUDA, e ver os vídeos de comédia, tipo, do Greybeard lá, falando, tipo, Dovahkiin, Dragonborn, né? E tem o Dovahkiin falando, tipo, FUS, RUDA, e pessoas se fudendo, é engraçado. Nossa, não se preocupa não, a gente vai fazer melhor, vamos colocar aqui na postagem pra galera, então não esqueçam, acessem otacast.com.br. Cool. Cara, eu vou fazer uma pequena observação aqui. O líder falou aí no começo do disclaimer sobre o Skyrim. Cara, eu enchi literalmente o saco, porque eu... Primeiro, começou a encheção de saco, eu peguei, cheguei pra minha noiva, pra Juna, falei, ó, puta, eu quero jogar Skyrim, eu quero, vai sair, saiu, tipo, ah, meu Deus, eu quero Skyrim, eu quero, eu fui na loja desesperado, fui arrastando ela com aquela cara, tipo, ai, meu Deus, marmanjo atrás de videogame, sabe, tipo, básico, né, e cheguei lá, meu, quero passar, eu, droga, esqueci meus cartões, eu, me dá o seu cartão, pelo amor de Deus, comprei o jogo, cheguei assim jogando, eu, meu Deus, estou no melhor mundo, tipo, eu sonhava com dragões, cara, literalmente, eu falava, mano, eu tô matando dragões até no meu sonho, cara, Skyrim. Até que você levou um chupa manezão e voltou pro mundo real. Chupa manezão, cara, Skyrim é muito bom. Quando saiu na Steam a versão do o Legendary Collection, lá tem todos os DLCs e isso e aquilo, eu comprei, eu rejoguei, eu preciso rejogar, que eu quero montar tipo uma outra build, montar um mago ou fazer um arqueiro, porque Skyrim é isso, você pega, monta um personagem, você customiza ele ao seu gosto durante a aventura, ah, ele usa arco, agora ele vai usar espada, é ao seu gosto, cara. Então, depois de falarmos de muitos temas épicos dos jogos marcantes, nós tentamos aqui colocar a maioria desses jogos que nós, na nossa infância e viemos evoluindo até hoje, gostamos e continuamos jogando. Falamos de bastante jogos aí, desde de Nintendinho, a Mega Drive, a Super Nintendo, a jogos de pesqui que temos nos PCs, então Skyrim. Então nós tentamos aqui abranger sonistas, PCistas, caixistas, nintendistas e todos os istas possíveis e imagináveis, e basicamente nosso primeiro aí, a primeira edição de recomendações de temas muito bons dos games. Foi isso, e agora vamos às nossas recomendações, nossas considerações finais para esse cast, por favor, Líder Sama. Mas pegamos muitos clássicos, não deu tempo de falar de todos, porque se a gente falasse de todos, a gente ia ficar aqui pelo menos com umas 6 horas de cast, e o Tony ia matar a gente. E segundo, a gente não ia acordar para trabalhar no dia seguinte, porque hoje, porque amanhã é dia de trabalhar, né? Oh, yeah. Mas faltou falar do tema que eu acho que mais marcante, e se eu faço esse tema o Bueno ia me xingar, porque ele não gosta, que é o tema do Nemesis no Resident Evil. Porque a hora que começa aquele tema de terror e aquela porra te perseguindo com uma bazuca no ombro, é tenebroso, eu já cheguei a desligar videogame por causa disso. E no próximo cast sobre temas marcantes, com certeza vai ter Final Fantasy. Então, por favor, as suas considerações finais, Bueno Verde. Cara, eu adoro o cast de música, né? Eu até tinha comentado nos casts aí passados. Eu sou ficcionado em videogames live, músicas de games, esse tipo de coisa. Eu compro mesmo, às vezes até sem conhecer o jogo, eu acabo pegando a trilha sonora e escutando. Então, falar sobre os games aí, os maiores, né, e mais conhecidos pra mim, foi um prazer enorme. Além do mais, várias dessas músicas elas estão no videogames live. E fica aí a dica aí dessas músicas, e se vocês acham que faltou algum tema que a gente não falou, é claro que faltou, Com certeza, teve vários aí que a gente não falou, que a gente não quis também se estender muito, mas se teve algum que faltou muito, você fala assim, putz, ó, esse não pode faltar no próximo, deixa aí no comentário ou manda um e-mail pra gente, pro otacast@gmail.com ou na nossa fanpage, no facebook.com/otacast ou no nosso Twitter, que é o @_otacast. Um desses meios aí você vai mandar pra gente e a gente vai receber, tá, vai analisar, e aí nos próximos a gente vai considerar isso com certeza. E se você fazer isso, quem sabe no Dupla com a Dinâmica a gente já não lê o seu comentário. E é isso. Olha aí, e ainda eu vou mais, vou além, ó. Eu tenho aqui uma bela novidade em primeira mão, ninguém sabe, vocês vão ficar sabendo nesse momento. Nós temos uma outra forma, um outro e-mail para que vocês se comuniquem conosco. Olha que lindo, que maravilhoso, ó. Se vocês quiserem também mandar um e-mail, basta mandarem para o e-mail contato@otacast.com.br. Ó. Mais uma via para que vocês se comuniquem com o Otacast. E as minhas considerações finais são: se você tem um tema marcante, você gosta, mesmo se não for de game, se for algum filme baseado em jogo, ah, eu gosto da música que toca no filme do Super Mario. O filme pode ser, meu Deus do céu, que coisa feia, Jesus Cristo correu até saiu da cruz. Meu, mas se você gosta, mande pra gente, coloque aí nos comentários, mande no Facebook, mande pelo e-mail, seja pelo o e-mail do otacast@gmail.com ou contato@otacast.com.br, envie para nós pelo Twitter, mas não esqueça, não deixe de interagir conosco, porque a sua opinião, a opinião de vocês, queridos ouvintes, ela é muito importante para nós, para que nós possamos cada vez mais direcionar o nosso assunto, o nosso papo, e principalmente trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então, nós ficamos no aguardo da lista de vocês, dos jogos que possuem músicas excelentes, músicas épicas, músicas únicas e músicas que são marcantes no mundo do videogame, não é isso, Líder Samá? Sim! Certo, galera, então ficamos por aqui, o Otacast volta no próximo episódio. E até mais! Bye, bye! Sayonara, galerinha!